Imagino um mundo sem guerra, onde ninguém mata, onde ninguém morre, onde tudo de bom acontece. Vai chegar o dia, por mais que demore, sem meninos na rua, onde brilha o sol e a lua, onde todos tenham teto e alimentação. Vai chegar. Mas que demora, eu acredito num mundo melhor, onde há mais sorrisos e menos lágrimas. Eu acredito, o mundo vai mudar. Tachincha, tachincha, chula e fumela, chula e cola e tachincha, e tachincha. Presta atenção, isso é uma oração. Ouça bem, seu coração, há sempre solução. Ele é omnipresente, nem presente, ele sempre cuida da gente. É só ter fé, é levantar, é só ter esperança, ele sempre vai estar aqui pra cuidar de mim, pra cuidar de ti. Ele está aqui, não importa o que seja, ele vai destruir. Tchau.